Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast número 35? Está, você está na dúvida se está começando ou não? Eu estou na dúvida se é o número 35. É o 35 mesmo. Olha, acertamos. Eu estou aqui com meu amigo Patrick Murta. E aí, pessoal, estamos aí de volta. Com meu amigo e irmão Diego Mendes. E estou aí mais uma vez para alegria de todos e tristeza de todos também. Nossa, difícil, hein? Olha só. É, eu fico assim, meio inconsistente. Oh, mas aqui, vamos falar sério, Diego. Você some, rapaz. Você grava, depois desiste de gravar. O que que tem acontecido, meu cara? Não desisto de gravar, não. Hein? É o quê? Só que o último agora, eu não participei por seguir, né, off war e tal. E eu também tava trabalhando. Quando eu cheguei, já tava acabando a gravação. Aí não deu, né? É, porque o Guias, na verdade, conheço o jogo e tal, mas eu conheço só, posso dizer, só o multiplayer. Não conheço muito bem a história, não. Aham. E aí ia ficar mais ou menos igual você já aconteceu de você ficar nos podcasts sobre animes, um pouquinho mais questionando mesmo, pra poder entender. Entendeu, assim. Mas assim que é bom, rapaz. Não, com certeza. Nós hoje estamos reunidos e vejam bem, hoje nós iremos falar sobre uma atividade da cultura brasileira. Olha só, rapaz. Nós vamos falar de funk, então? Não, funk, veja bem. Apesar dos pesares, não falaremos de funk, mas sim de algo realmente cultural e extremamente informativo para o povo brasileiro. Nós vamos falar sobre a única arte marcial, o único esporte totalmente nacional. Futebol? Ah, não. Futebol, não. Nós vamos falar sobre a capoeira. Capoeira é bom. Capoeira, rapaz. Agora, Thiago, eu tô curioso, porque no nosso podcast a gente só fala de coisa, querendo ou não, coisa nerd, coisa relacionada à cultura pop. Capoeira, quem somos nós pra falar de capoeira, Thiago? Veja bem, os ouvintes podem não acreditar, mas nós três fomos capoeiristas no passado, né? Nós praticamos capoeira durante muito tempo. Olha só. Como esse podcast também é um mexidão, a gente se permite falar também sobre outros assuntos culturais. É interessante que a gente também dê força para aquilo que é nosso. A gente não cultua só a cultura de outros países. A capoeira é uma cultura nacional, é uma coisa que é nossa. E a gente tem que dar força para isso também. Show de bola! Eu só espero o dia, então, que a gente vai fazer um podcast sobre comida. Já que o nosso podcast se chama Mexidão, né? É, não, não. É verdade, verdade. Até hoje nós não falamos nada sobre comida, né? Mas vambora, não vou perder tempo, não. Salve o mestre Biba, criador da regional. Salve o mestre Biba, criador da regional. Ia, io, io. Mas é verdade que a capoeira mata um? Cara, dois, três? Talvez não hoje mais, mas já matou, sim, já matou bastante. E eu começo essa conversa com uma pergunta para os meus dois amigos que aqui estão presentes. A capoeira, ela é dança ou ela é luta, Patrick Murta e Diego Mendes? Bom, eu acho que ela é as duas coisas. Ela dá tanto para a pessoa fazer como uma forma de dança, como uma expressão mesmo de corporal, né, como qualquer outra dança, como ela também, tanto na época né, que ela surgiu quanto hoje, dá para se fazer como luta também, entendeu? É, se o cara, né, tiver a manha total aí, o cara consegue se defender com a capoeira. Olha assim. Olha só. Eu concordo com o Diego, rapaz. Eu acho que a capoeira é um misto das duas coisas. E até, o Thiago falou de cultura, é até interessante lembrar que durante muito tempo a capoeira foi proibida, né? Isso até recente e tudo mais. Mas na época, os negros utilizavam a desculpa de que era uma dança para poder fazer capoeira sem que a polícia buscasse prendê-los ou que fossem apanhados e tudo mais. Ou seja, desde o início da capoeira no Brasil, ela é um misto dos dois, da luta com a dança. Exatamente. Ela na época, né, que surgiu aí, na época da escravidão e tal, as pessoas que eram pegos praticando a capoeira, eles eram acusados de vadiagem. Olha pra você ver, hoje em dia tem tanta gente que faz isso, não acontece nada. Hoje em dia tinha que prender todo mundo que joga videogame, né? Olha aí. É. Pois é. Mas você concorda com a gente, Thiago? Eu concordo. Que capoeira é uma dança? Vocês foram assertivos nisso. A capoeira é uma luta e é uma dança, sim. A capoeira ela foi criada, basicamente, como forma de luta mesmo, para os escravos se defenderem e até conseguirem a liberdade deles. Era através da capoeira que eles tinham força muscular, por exemplo, para poder enfrentar os senhores e passar por todas aquelas dificuldades. E eles realmente disfarçavam a capoeira como sendo uma dança. A capoeira é hoje em dia dita como expressão cultural e patrimônio até nacional, patrimônio da humanidade, eu não sei. Mas merece. Agora, uma coisa interessante, todo mundo acha que a capoeira é coisa de escravo africano. Isso é verdade, Patrick Murta? Cara, não sei. O que você tem a dizer sobre isso, Diego Mendes? Vamos usar um pouquinho de lógica aí. Os escravos, né, que tiveram aqui no Brasil, eles vieram da África, certo? Porém, eles eram escravos aqui no Brasil, então eles eram escravos brasileiros. Nossa senhora. Aí fica aquela questão, eles são africanos. Enrolou tudo. Quer saber se são escravos africanos pela nacionalidade ou escravos brasileiros pela obrigação de ter vindo pra cá. Ó, no enrolation, hein, Diego? Entendeu? A capoeira ela foi desenvolvida, gente, pelos escravos africanos, sim. São os escravos. Na época eles vinham da África. Então a capoeira não é 100% brasileira? Não, ela não é 100% brasileira. A capoeira tradicional, a capoeira de raiz, ela é africana. E ela era mais forte na região de Angola. Por isso existe a capoeira Angola. Mas ela mesmo assim, ela não foi criada só por escravos africanos. Apesar de o forte ser escravos africanos, até pela resistência deles, eles eram... Geralmente os africanos eram mais fortes fisicamente, também foi desenvolvida por índios. Por índios? Como assim? É porque o que acontece? Ela não foi desenvolvida diretamente, ela foi bastante influenciada até pelos nomes, pela cultura, alguns ataques usados pelos índios. Por exemplo, algumas quedas na capoeira, o pessoal acha que de jiu-jitsu, mas não é. As quedas, elas são de lutas indígenas até. E como na época da colonização, os índios, eles também eram, eles não foram só massacrados, os índios brasileiros também foram escravizados. Alguns se tornaram capitães de mata, por conhecer melhor a área, eles acabaram se tornando capitães de mata. Eles eram escravizados para que mostrassem o local. Então, acabavam ali os índios, os africanos, dividindo senzalas e por aí vai. Olha só, rapaz. Então, a capoeira, assim como tudo no Brasil, ela é um misto, né? Ela é um misto de cultura indígena com cultura africana e algumas coisas inseridas na cultura brasileira, é isso? Exatamente. A cultura, ela é por isso até que a capoeira, como um todo, ela é tida como um esporte totalmente nacional, o único até. Por causa desse monte de influência. Aí, tá vendo? A gente não tá fazendo um podcast sobre comida, mas tá falando sobre um assunto que, no final das contas, é um mexidão. Olha só. Joga capoeira de Angola, não é brincadeira, menino, vem ver, lelê. Com a cabeça no chão, vai saindo já o completando o rolê. Eu fui lá no... Agora eu vou perguntar pra você, Diego Mendes. A capoeira ela é um esporte. Ela pode ser dita como uma arte marcial. Uhum. Qual que é a principal diferença da capoeira com relação ao Kung Fu, por exemplo? Não só Kung Fu, mas qualquer outra. A grande diferença da capoeira com relação a qualquer outra arte marcial é que o praticante da capoeira, ele não aprende só a lutar. Não é só meter o pé na orelha do outro, não é só pular igual um saci, nem nada disso. O cara, ele aprende a jogar, o cara aprende a fazer, sim, as acrobacias e tal, mas o cara aprende também o quê? Musicalidade. O cara tem que saber tocar os instrumentos, tem que saber cantar as músicas da capoeira, saber o que as músicas estão querendo dizer, e querendo ou não, toda música tem um significado. Olha aí. Então, aquele cara, aquele capoeirista que vai pra... Isso aí até vale até pra quem tá querendo começar a fazer capoeira hoje em dia. Aquele que não aprende a musicalidade da capoeira, o cara é meia boca. É um capoeirista incompleto. Concorda com isso, Patrick? Você já disse que a gente fez capoeira quando a gente era jovem, né? Isso. E o que eu não sabia era justamente quão importante eram as músicas pra capoeira. E eu confesso que as músicas eram justamente a coisa que eu achava mais tosca da capoeira. Olha. Mas com o tempo de academia e tudo mais, eu fui aprendendo a importância. Às vezes, uma maneira que é tocada uma música quer dizer todo o ambiente daquela roda onde está do que está acontecendo. Se é um ambiente mais agressivo, se é um ambiente mais acolhedor e tudo mais, né? Então é totalmente importante mesmo a musicalidade, né? Pois é, cara. Uma coisa legal é que o capoeirista, ele tem que aprender a cantar, tem que aprender a tocar berimbau. E em algumas ocasiões, ele aprende outros instrumentos. O maculelê e o samba de roda, eles incorporam outros instrumentos, como viola, violão, por aí. Então, o capoeirista, ele acaba aprendendo a ser músico. Eu até confesso pra vocês que a capoeira me influenciou muito na minha vida de músico. Eu quis aprender violão, eu sempre tive vontade de aprender violão, mas nunca fui lá e peguei um violão pra aprender a tocar. Depois que eu fiz a capoeira, que eu fui mexer realmente com viola e violão, porque eu senti mais vontade de aprender a mexer com música. E eu ainda digo mais, o berimbau é o único instrumento que eu sei tocar em toda a minha vida. E mesmo assim, toco mal e porcamente. Fala assim, às vezes o capoeirista, ele é incompleto nesse sentido, e quando o cara não tem nem interesse em descobrir como que toca, entendeu? Em aprender a tocar. Ou pelo menos que ele não gosta de tocar, tudo bem, o cara não gosta de tocar instrumento, ótimo, deixa ele quieto no canto dele. Mas ele pelo menos entendeu o que se passa quando alguém tá cantando alguma música, entendeu? Pra ele saber o significado, pra ele depois, vamos dizer, que não ficar boiando ali na roda e às vezes levar uma pesada pras pernas fora, fica de bobo. Pois é, rapaz, eu confesso que no início eu já tomei muito couro à toa por não saber o que que tava acontecendo na roda e o que que tava sendo ditado pela música. Já apanhei muito sem querer por causa disso. Não, eu também. Pois é, os dois disseram, né, as músicas na capoeira, elas passam mensagens para os praticantes ali, né? Todo o ambiente, toda a estrutura da roda de capoeira, ela é ditada pela sua musicalidade. O mundo da capoeira, assim que a gente falava, né? O mundo da capoeira gira em torno de sua música. Joga capoeira de Angola, não é brincadeira, menino, vem ver, lelê. Com a cabeça no chão, vai saindo já o completando o rolê. Eu fui lá no cais da... E aí, tem um negócio legal. O que é o batizado na capoeira, Diego? É tipo assim, joga uma água na sua cabeça? Uma das coisas que eu acho que assemelha muito a capoeira a uma arte marcial tradicional é que, assim como o karatê, que tem faixa branca, faixa verde, faixa preta e tudo mais, né? Na capoeira, à medida que o jogador ou o lutador vai avançando, ele também vai subindo de nível, né? Vai aumentando o XP dele, ele vai subindo de nível. E o batizado nada mais é do que isso, né? É uma cerimônia onde o cara apanha bastante de um mestre, de um grão-mestre, de um professor, né? Pra poder fazer a sua colação de grau, pra poder pegar a sua faixa, né? Ou sua corda, na verdade, é a sua corda ou o seu cordel. Que é bem parecido com o karatê nesse sentido, né? Que tem cores e tudo mais, e cada cor quer dizer um nível. Falando bonitamente, olha que palavra bacana, acabei de inventar. Show de bola! O batizado, falando sério, o batizado, ele não é nada mais, nada menos que uma cerimônia para poder marcar todo o esforço do trabalho que o cara teve ali durante o seu período de capoeira. Pra poder simbolizar, tipo, nó, cara, você se esforçou, você merece a sua corda crua. Bacana vocês falarem isso, porque vocês deram que é o batizado hoje em dia mesmo. O batizado hoje em dia, até alguns capoeiras mais filósofos falam que é uma forma de ganhar dinheiro. Veja bem. Mas o que acontece é o seguinte, esse padrão de cor, de cordoamento, cordel, isso veio, mas é mais recente, isso tem 50 anos, 60 anos, não sei. E é novo, isso aconteceu recente. O batizado, originalmente, ele existiu na capoeira, porque toda criança, quando entrava pra capoeira, ela tinha que receber um nome de capoeirista. Ele seria conhecido dentro daquela roda tão somente por aquele nome. Olha só! Então o batizado realmente tem a ver com a nomeação, né? Pra escolher o nome do capoeirista. Geralmente esse nome ele é dado a ele por algum aspecto físico, alguma coisa relacionada, alguma habilidade especial. Diego, a gente tá lembrando do Thiago. Qual que era o nome do Thiago? O Thiago era Queixada. Ele falou que é por algum aspecto físico, eu já olhei pra ele aqui e não teve jeito. Qual que era o seu, Diego? Ah, o meu, como é que ele se chamava? Olha lá. Não, eu costumava usar mesmo, era ratinho, porque eu sou muito branco. Era ratinho mesmo, Thiago? Eu acho que era grilo, viu? Acho que era grilo. Minha mãe chama você de grilo até hoje por causa disso. Não, é mesmo. Não, eu tava tentando lembrar. Mas... O Thiago era queixada porque o queixo dele era pequeno. Você era grilo porque você tinha um físico de pardal com sede. E qual que era o meu apelido, vocês lembram? Eu sei que tem a ver com a grosseria. Ele tem a ver com a grosseria. Era Godzilla, rapaz. Vocês lembram disso? Aí, tá vendo? Mas é porque eu sempre fui muito desengonçado, né, cara? É grosso mesmo. Eu bati em todo mundo. Era interessante porque a gente ia jogar com o Ellison e você ia pra cima do Ellison cheio de técnica e tal. E aí quando você batia no Ellison, você parava, porque o Ellison te machucava. Era mesmo. Se você acertasse um chute na canela do Ellison, era triste. E o mais engraçado, né, cara, pra você ver como é que é as coisas, eu não sentia dor, né, bicho? Eu não sentia dor, cara. Eu seria um bom rock, eu daria um bom rock. Boiola. Eu tenho a capacidade de apanhar muito grande sem sofrer, né? Sim, cara. Mas era... bons tempos até, né, bicho? Só um detalhe que não tem nada a ver com a história. O cara, ele era o único que conseguia cortar o pé com um caco de vidro e o caralho a quatro e depois de quase três horas ó, cortei o pé. Tão grosso que é um casco, cara. Às vezes, já tinha perdido os 2 litros de sangue. Ó, cortei o pé. O cara já tá de doação de sangue já. Me dá uma bolsinha de sangue. Aí, agora... Não, mas tem umas histórias sobre o Ellison muito engraçadas. Nossa, vamos fazer um podcast sobre histórias sobre o Ellison. Camaradinha, viva meu mestre. Gente, e a capoeira, hoje em dia, principalmente, ela é conhecida como por dois estilos. Pode parecer que não, mas dois estilos muito distintos. Você sabe me falar qual? Seria a capoeira Angola e a regional, chamada capoeira regional. Exato, exatamente. Então, existem dois tipos de capoeira que você está falando? Existem, na verdade, tudo capoeira. Quem divide isso, para falar a verdade, são os próprios capoeiristas ali, até... Por rinchazinha deles mesmo. Tudo, pra mim, eu considero capoeira, tudo é capoeira. Mas existem dois tipos de capoeira: a capoeira Angola e a capoeira regional. Eu queria entender, né? Na verdade, eu entendo, mas os nossos ouvintes não. qual que é a diferença entre essa capoeira Angola e a capoeira regional? Qual que é a característica de cada uma delas? Você falou que a capoeira veio de Angola, né, Thiago? Originalmente, né? Lá da África, principalmente de Angola. Eu suponho que a capoeira Angola seja uma capoeira mais pura, né? A original. Exato. Tem alguma coisa a ver ela com isso? É uma capoeira mais enraizada nas tradições. Até a forma como você joga capoeira, ela é um jogo muito baixo, muito ali colado, rente ao chão até, se for parar a pensar. A musicalidade dela passa uma energia diferente. A capoeira angola ela é toda cheia de tradições e preceitos próprios mesmo. Então a capoeira angola é a tradicional, né? E como é que ela funciona? Me explica só pra me entender. A capoeira de Angola, ela por si só é um jogo mais baixo mesmo, como eu já havia dito. Ela é um jogo dentro um do outro, até um pouco mais artístico, se for parar pra pensar, no quesito da tradição mesmo. Porque ele é um jogo onde não ganha rapidez. É um jogo mais lento, é um jogo mais cadenciado. É um jogo que você joga mesmo ali, é um jogo de dentro um do outro mesmo, um jogo bem especial. Eu sempre considerei a capoeira de Angola uma capoeira bem diferente mesmo. Você joga ali com o corpo, com a alma, com tudo que você tiver na mão. A capoeira Angola era um jogo ali que, pra quem às vezes assistia, assim, às vezes ficava assim, nossa, esse jogo é chato, ai que coisa chata, a música é lenta, todo mundo devagarzinho e tal. Mas as pessoas às vezes não viam que o jogo poderia ser lento o que fosse. O cara se fingindo de bobo, na que assustava, ele já estava ali. Se fosse nos tempos antigos, o cara estaria morto, vamos dizer assim. E a capoeira angola ela é lenta de propósito, né? Ela é lenta porque à medida que você vai dando os golpes, vai se apoiando em cima do seu próprio corpo, você vai desgastando, você vai cansando. Então, ela é lenta de propósito, pra testar a resistência mesmo. Eu confesso que quando eu fazia capoeira, eu não gostava muito da capoeira angola, justamente pela lentidão, rapaz. Eu achava bem chato aquele esquema de ficar devagar, quase em câmera lenta, e eu não entendia a utilidade dessa capoeira angola. Não, eu também, no iniciozinho mesmo da capoeira, quando eu entrei também, eu não gostava muito não, exatamente porque era muito lento. Eu já teve vezes já de estar numa virada de roda de capoeira já, que eu dei uma pescada sinistra mesmo, que eu falei, puta merda, o bicho tá pegando, já tô pescando. No meio da roda? Isso, na beirada da roda eu pescando ali, sempre de tomar uma se vacilasse. Mas aí com o tempo a gente vai aprendendo, eu fui aprendendo e tal, e fui vendo o quanto que era importante o jogo. Aí você vai aprendendo também a pegar certas malícias, aí que vai ficando melhor ainda. E o mais engraçado é que aí todo mundo fala uma coisa legal, a Angola, ela tem a fama de ser um jogo lento, e ela é realmente lenta. Agora, o que ninguém sabe é que a capoeira de Angola, ela não é só lenta, ela também é um jogo de agilidade. O São Bento Pequeno, que é um toque tradicional da capoeira, ele é conhecido como São Bento Pequeno de Angola. E o São Bento Pequeno, por incrível que pareça, ele é bastante tocado nas rodas de capoeira regionais de hoje em dia. Então, aquele jogo que muita gente joga achando que é capoeira regional é um São Bento Pequeno de Angola. Capoeira Angola, e o que é a capoeira regional? Qual é a principal característica dela? Bacana você falar sobre isso, cara, porque a capoeira regional, ela é conhecida como a capoeira regional de Bimba. Ela já é um estilo bem diferente. Ela é um jogo mais aberto, um jogo mais alto e até, pra te falar a verdade, um jogo mais violento, vamos dizer assim. Apesar que a capoeira angola, ela atingia, fazia o que tinha que fazer com malícia, quase ali na surdina. A capoeira regional não, a capoeira regional você já pode considerar ela uma luta mesmo. A capoeira regional você conseguia fazer ali o seu jogo e até mesmo às vezes pegar o seu adversário na velocidade, às vezes. Às vezes um piscar de olhos ali era o suficiente para você acertar o seu adversário, se fosse essa a intenção. E você falou capoeira de bimba. O que é isso? É que o cara dá a bimbada? Né, apesar que capoeirista fazia isso fácil, né? Olha aí. Então, gente, é porque a capoeira regional ela foi criada pelo mestre Bimba. A capoeira regional ela foi feita pelo mestre Bimba utilizando da capoeira de Angola, capoeira tradicional, e uma outra luta baiana que era muito praticada na época, que é uma luta chamada batuque. E isso fez com que a capoeira se tornasse um jogo bem mais truncado na época. Até a capoeira regional de Bimba, ela não é uma capoeira plástica como a gente vê hoje em dia. Apesar que Bimba utilizou na época também de outros golpes de outras artes marciais. Karatê, o próprio Kung Fu na época, ele introduziu na capoeira regional e transformou a capoeira regional em um esporte mesmo, uma luta marcial. Então, quando a gente pensa nessa capoeira de chute pro alto, salto mortal e tudo mais, é essa capoeira influenciada pelo Bimba, né? E não a capoeira original, que é a capoeira de Angola, que é um jogo mais arrastado no chão, né? Exatamente, é um jogo totalmente influenciado pela capoeira de Bimba. A capoeira regional é essa capoeira, hoje em dia, mais acrobática, com golpes mais elásticos, alguns golpes até muito semelhantes a galera vê muito isso em filmes de Kung Fu. Aquele Esporte, né? Sangrento do Mark da Castro. Exato, né? O Esporte Sangrento é uma ótima referência de filme. Uma ótima não, é uma referência de filme. Né? Com a capoeira regional. Outra referência que tem em filme também é num filme do Jean-Claude Van Damme, se eu não estou enganado, o nome do filme é O Desafio Mortal, aqui no Brasil. Tem um lutador de capoeira, inclusive, até onde a gente se sabe, ele é daqui de Minas. E aí vem uma coisa interessante. A gente está acostumado a assistir filmes de artes marciais antigos, onde o lutador de Kung Fu enfrenta o boxeador inglês, o lutador de Tai Chi luta contra 100 mil lutadores de outras artes marciais. Todo mundo está acostumado com isso, correto, Patrícia? A gente vê muito Jet Li descendo cacete em todo Exatamente. Mundo. Exatamente. E uma coisa super interessante é que o mestre Bimba utilizou praticamente no mesmo artifício para promover a capoeira regional. Na época, olha só. Bimba chegou a enfrentar lutadores de jiu-jitsu lá na Bahia e venceu a luta praticamente no primeiro round. Olha aí, rapaz. Então, MMA versão mestre Bimba. Exatamente. Olha só, rapaz. Mas a gente está falando, a figura do mestre Bimba é muito importante para a capoeira, né? Talvez o pessoal entender, mas ele é tão importante, é recente. Você sabe dizer qual ano que ele viveu, Thiago? Então, o mestre Bimba nasceu em 1900. 1900? Ele morreu em 74. Olha só, rapaz, no meio do regime militar. Agora, você está falando, o mestre Bimba é no tipo o mestre Splinter da capoeira regional, né? Exato, ele é o criador, então, né? Ele que criou. Ele que criou. Agora, a capoeira de Angola tem um mestre significativo para ela, com a mesma importância que o Bimba tem? Tem. A capoeira de Angola, ela tem vários mestres que são extremamente significativos. Eu acho que, apesar dos outros mestres de antes dele serem tão importantes ou até mais do que ele, ele é talvez a figura que represente melhor a Bahia, até, que é o mestre Pastinha. Olha só, Pastinha. Mestre Pastinha. Vicente Joaquim Ferreira Pastinha, ele foi um mestre de capoeira Angola, muito conhecido porque ele não era só capoeirista, ele vivia capoeira, a capoeira era a vida dele mesmo. Ele costumava dizer que capoeira é tudo que a boca come, porque foi ele que introduziu o lado filosófico da capoeira para as pessoas. Ele deu uma grande importância para isso. O lado filosófico você quer se refere a quê, por Essa exemplo? Essa questão da cultura mesmo, da capoeira como arte mãe. É como ele costumava falar, a capoeira é defesa, ataque, é ginga, é corpo, é malandragem. Introduziu mesmo essa coisa de falar, de bater no peito e falar, olha, eu sou capoeirista, a capoeira é minha vida, eu vivo ela no meu dia a dia. Quando eu tô trabalhando, quando eu tô lá serrando uma madeira pra poder fazer um banco, eu tô praticando capoeira, entendeu? Então ele é bem, lembra bem aqueles mestres que a gente viu nos filmes de Kung Fu mesmo. Lembra, né? Se o Pastinho seria o Pai Mei. Veja bem. Ou então o Senhor Miyagi. Ai, ai. Show de bola. Birimbau tocou São Bento. Hoje o jogo é pra valer. Se você não der no nego, o nego dá em você. Faca de ponta. Apesar de tudo, pra quem acha que a idade influencia alguma coisa na capoeira, a capoeira, o mestre Pastinho começou a fazer capoeira com mais de 20 anos já. Ele começou com 20 anos? Ele começou com 20 anos. Então ele foi fazer capoeira já depois de adulto e virou a vida dele mesmo. Olha só, rapaz, que bacana. Isso aí eu realmente não sabia. É bacana. Então, mestre Pastinho, mas, cara, hoje em dia nós temos figuras como João Grande, João Pequeno, que foram alunos de Pastinho, que, cara, tem grandes influências na capoeira de hoje em dia. Então a gente tem que lembrar que Pastinho, ele é importante porque ele deixou um legado muito importante pra capoeira. E aí, uma coisa, a gente falou de capoeira até agora, mas uma coisa que a gente não comentou até agora é sobre aonde a capoeira era praticada. A gente falou que os escravos escondiam, faziam que a capoeira era uma dança, Mas isso porque quando eles estavam ali na senzala, tal, ali nos centros urbanos da época, a capoeira também era muito praticada em outros lugares, como por exemplo os quilombos. Os escravos, né, eles praticavam capoeira lá nos quilombos dos mais. E uma coisa que todo mundo acha, que quilombo é, na verdade, é centro de negro refugiado. E o quilombo não era. Ah, vale lembrar isso, que os quilombos, eles eram, na verdade, um centro de refúgio para qualquer pessoa. Olha, às vezes, europeus que não eram aceitos na colônia, eles tinham que fugir, ou criminosos, índios. E aí entra o maculelê, entra o samba de roda, porque como estavam todos ali dentro, praticamente assim, na mesma tribo, nos quilombos, aí eram incorporadas outras práticas também. Olha só, maculelê, o que é maculelê? Maculelê, olha que legal, maculelê é uma dança que é onde geralmente a gente dança usando de pedaços de madeira, batendo uma madeira na outra, simulando uma luta. O maculelê, por si só, ele tem grandes influências indígenas. Olha só, mas você fala de pedaços de madeira, mas na verdade o maculelê, eu posso dizer, né, Diego, não sei se você concorda, é quase uma especificidade da capoeira, né, porque eu acredito que inicialmente você treinaria até mesmo com espadas, né, ou facas, ou facões, no lugar dos pedaços de madeira, né. Então a capoeira tem essa especialidade que ainda usa armas, né. O maculelê era a dança dos facões até, né, a gente usa pedaços de pau, o pedaço de madeira no maculelê é como se fosse a bouquim no kendo. Olha aí. Que é bouquim, gente? Fala igual gente. Aquela espadinha de bambu. Exatamente, uma bouquim. Ai, você fica inventando nome difícil, rapaz. E aí a gente teve nos quilombos grandes figuras, e uma das mais importantes dos quilombos era o próprio Zumbi, né? Apesar de não ter nenhum registro histórico que comprove que ele era praticante de capoeira, nas rodas Zumbi é cantado como um grande mestre, fala, até, e líder. Você fala o grande Zumbi dos Palmares? O próprio. Olha só, rapaz. Ah, ele é cantado. Mas como você disse, não tem como provar, não tem, né, nenhum registro histórico que comprove, por exemplo, que ele mestrava alguma roda. Mas nas rodas de capoeira ele é cantado como grande mestre e revolucionário. Então realmente a capoeira tá muito ligada à história, né? Tá muito país. Ligado. Uma coisa, olha só como que a capoeira tá ligada à história. Na Guerra do Paraguai, tava naquela época ali da abolição da escravatura. E correto. O que acontece? Aboliu um monte de escravo. Isso, gente, é uma história. Você não vai encontrar isso em livros. Você tem que fazer pesquisa muito, muito singela mesmo. Isso é coisa que a gente aprende dentro das academias, viu? Da capoeira. A gente teve, né, um mestre de capoeira muito bom, que sobre cultura de capoeira, que foi o mestre, o Poiô, né? Ele é um cara foda. Isso. A gente conversando uma vez, ele me contou que na época ali da abolição da escravatura, tava aquele monte de escravos jogados, desempregados, ninguém queria eles mais, porque tinham sido abolidos, estavam lá passando fome. E aí veio aquela questão, puta merda, e agora o que a gente vai fazer com esse monte de escravo que agora são homens livres? Tava rolando a Guerra do Paraguai, um inteligente mandou, vamos botar eles na guerra, eles vão lá pra linha de frente, morre tudo e fica por isso mesmo. O que acontece é que mandou os escravos pra linha de frente com a intenção de morrer, e diz na história que quase todos retornaram, tiveram que ser não só homens livres, mas também agora heróis e pagos. Olha só, e eu lembro dele contando essa história, e ele ainda contou uma coisa que eu não sabia, porque a gente vê aqueles movimentos da capoeira e tudo mais, acha que somente a violência do golpe faria a dor, um dano e tudo mais, mas ele contava que o pessoal passava veneno nas mãos e tudo mais para tentar, e usava as unhas grandes, deixava as unhas crescer para fazer ferimentos durante o ataque, e que esse veneno machucasse, né, matasse o inimigo, exato, deixasse fraco. O pessoal, se o cara não morresse ali com a violência do golpe, ele ia morrer uma hora ou outra devido às infecções geradas, né, como eram escravos ali no meio, vivia índio e tal, eles aprendiam muito sobre as plantas. Aí fabricavam veneno, cara. Era uma coisa muito engenhosa. E até quando eles queriam fazer motim e escapar das fazendas, eram por meio disso. Passavam veneno nos facões, passavam veneno debaixo das unhas. Era uma coisa foda, era uma coisa bem complicada. Isso. Lembrando que isso é uma história não oficial, né? Não oficial, de que os escravos fizeram isso durante a Guerra do Paraguai. Dentro da capoeira tem muita história, tem muita coisa que a gente não sabe se é verdade, que não, até então não tem registro. Araúna, tem histórias aí sobre um capoeirista muito famoso, inclusive, que tem nome em música e tudo mais, que é o Besouro de Maracangalha, que também é mais conhecido como o Besouro de Mangangá. Olha só, esse era o besouro daquele filme ruim que foi lançado recentemente? Daquele filme nacional, exatamente. Aquele filme conta a história dele. Aquele filme Matrix genérico, né? Pois rapaz. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com aquele filme, porque ele prometia ser o relato histórico da capoeira, né? E acabou se mostrando um tigre e um dragão, né? Então, aí esse personagem do filme aí, ele tem na história da capoeira e tal. Inclusive, ele as histórias dele são bem mitológicas, porque conta esse fato aí de que algumas vezes aí, já aconteceu dele estar no meio da rua lá, praticando capoeira, aí vinham os policiais lá. E que os policiais iam dando tiro nele e ele ia dando salto mortal desviando as balas. Então, assim, tem uma coisa bem mitológica. A gente não tem como a gente comprovar que a gente não viveu a época. Mas, pra quem não sabe, né, o Besouro de Maracangalha, o nome dele era Manuel Henrique Pereira. Só que ele era conhecido assim porque é aquela questão do batizado lá. Então, ele foi batizado com esse apelido de Besouro de Maracangalha. E o besouro era capoeira angola ou capoeira regional? O besouro ele veio de antes dessa do bimba, né? Então ele era uma capoeira mais tradicional. Aí que tá o ponto que eu queria chegar. Porque o filme, ele mostra que tá justamente no fim da escravatura e tudo mais. Eu sei que o besouro foi um pouquinho antes do mestre Bimba que trouxe a capoeira regional. Só que no filme, eles utilizam principalmente movimentos da capoeira regional para demonstrar a luta. O filme já é um erro só por isso. Os movimentos aéreos, eles foram mais difundidos na capoeira regional por causa daquela questão das apresentações. Como eu disse, o mestre Bimba queria difundir a capoeira regional. Então ele promovia apresentações, e nessas apresentações o capoeirista pulava no meio de argola de facas, arcos de fogo, fazia movimentos mais aéreos. Então por isso a capoeira, os movimentos aéreos, eles foram mais difundidos na capoeira regional. Mas elas existem também, lógico que não são o foco na capoeira angola, mas existem também na capoeira angola. Mas uma coisa interessante sobre o besouro de Maracangalha é que ele foi batizado com o nome de besouro não porque ele parava no ar, mas porque tinha uma crença lá que eles falavam assim que quando ele estava numa enrascada, que ele não ia ter como fugir, ele transformava em besouro e fugia. Olha essa lenda, hein? É uma lenda bizarra, né, cara? Mas a capoeira, como um todo, ela é cheia de lendas, né, cara? Se a gente for falar de todas as lendas, a gente tem que gravar um outro programa. Ele é um dos personagens mais importantes da capoeira, cantado até hoje nas rodas de capoeira. E o Diego fala uma coisa sobre ele, que é sobre o fato da polícia tentar pegar ele e desviar de balas. Acontece que, segundo a lenda também, Besouro tinha o corpo fechado. Corpo fechado já pra entender, já. Que é o que mostra nesse filme do Besouro, né? Que Exu era o guardião dele e tudo mais. Exatamente. Né? O filme tentou recuperar essa questão da cultura, mas infelizmente errou na coreografia, vamos dizer assim. Eu acho que o filme do Besouro, ele errou na coreografia, no roteiro. O roteiro, ele comete umas gafes, assim, absurdas, que moraram, enfim, não tem muito a dizer. O filme é uma bosta. O Esporte Sangrento do Mark Dacascos é muito melhor, o que não quer dizer... Eu vou assistir o Besouro só pra curiosidade mesmo, só pra desencargo. Agora, você falou do Esporte Sangrento, você lembrar daqueles caras cantando Paranauê... Vamos nesse do além, A gente falou de música, né, da capoeira, que a capoeira tem músicas importantes, né, músicas interessantes. Agora eu queria perguntar pra vocês, das músicas da capoeira, é difícil, qual música vocês mais gostavam? Essa Paranauê virou clássica por causa desse filme, né, mas vocês lembram de outras? Tinha uma do Pastinha, que o Pastinha, acho que o Pastinha cantou, João Pequeno fez a versão dele, que era uma música de saudação, né, que... Você, quando você entrava na roda, você falava, quando eu aqui cheguei, a todos eu venho louvar, vim pedir ao dono dessa casa permissão para entrar. Então, é uma música que me comovia muito quando eu ouvia ela, porque eu sentia que aquela pessoa que estava entrando ali naquele momento, ela era uma pessoa benquista, era uma pessoa que respeitava o ambiente. Então, é uma música que eu sempre gostei muito, mas, cara... tem uma infinidade de músicas. Você sabe falar alguma, Diego? Ah, uma que eu costumava cantar bastante, que eu gostava, não vou dizer pelo significado dela em si, o significado dela é até um pouco, vamos dizer que, incitando a uma agressividade. Que eu queria dizer que o que era fazia acontecia, que era uma que falava que quando eu pisei na folha seca, eu vim fazer eixo A. Isso aí eu gostava dessa música, mas é pelo clima que ela proporcionava, porque ela quando cantava ela, todo mundo, vamos dizer, ficava empolgado, então aí a roda ficava com um clima animado, um clima bacana, entendeu? Mas as palavras dela em si, não, né, incitavam-se um pouquinho de, vamos dizer que geravam um pouco de agressividade, porque quando o cara fala que ele chega, que ele fez isso, que ele faz, acontece e tudo mais... automaticamente as outras pessoas já falam assim, não, o cara faz, acontece, então eu vou mostrar pra ele como que faz, entendeu? Aí virava essas coisas, mas eu gostava mais era do clima que ela proporcionava. Olha que bacana, enquanto uma música era de saudação, e isso mostra a diversidade da capoeira, né? Eu vim fazer chuê-chuá, queria dizer claramente que eu tava chegando na roda pra fazer bagunça. É pra você ver o que as músicas diziam, né? É muito interessante. E você, Patrícia? Olha, cara, eu já falei, eu não gostava das músicas, achava um saco, principalmente as músicas relacionadas à cultura, achava muito chato. A pior coisa que eu menos gostava na capoeira eram as músicas. E eu acho que por isso a música que eu mais gostava era uma música bem descontraída, uma música de zoeira, que era aquela que falava assim, né, que mulher pra mim tem que manter a escrita, tem que jogar capoeira, ser boa e gostosa e bonita, né? Era que eu gostava. E você sabe que eu já peguei uma mocinha cantando essa música, né? Sério? Eu tinha uns 16 anos, estava na escola ainda, né? E um dia na educação física eu ficava fazendo as gracinhas da capoeira, né? E nesse dia não tava fazendo, mas eu tava cantando essa musiquinha. Lá e tal, mulher, pra mim, tem que manter a escrita e tal. Chegou a menina, ouviu isso, eu cantando, ela... eu vou ter que fazer capoeira, então. Eu não perdoei, né? Mas era legal. Toda sexta-feira tinha roda de capoeira e o pessoal das outras academias vinham visitar a gente ou a gente ia visitar as pessoas, né? As rodas. E na época, não podia vir mulher de fora visitar a gente ficava igual umas cacatuas com o tupete em pé, né? Ficava doido, né? Agora, contando essas histórias, rapaz, eu lembro de uma outra história. A gente fazia a roda na sexta-feira, né, Thiago? Sim. Mas de vez ou outra, a nossa academia era convidada para fazer apresentações em partido político, em praça, em evento do bairro, em associação cultural e tudo mais. Você lembra, Diego, disso? Lembro. Aí vocês lembram de uma festa que rolou lá no salão da igreja, lá embaixo, acho que era até de carnaval, se eu não me engano, que a gente fez a roda e tudo mais, terminou a roda, aí uma mocinha ficou... interessada no rapazinho que vos fala, né? Aí, no primeiro dia, depois da roda, aquela suadeira, todo suado, fiquei com ela. No segundo dia, fiquei com ela. No terceiro dia, eu descubro que a menina tinha namorado e o namorado tava indo lá pra me bater. Vocês lembram disso? Lembro. Agora me diz uma coisa, a gente era capoeirista, tal, metida besta, quando você descobriu que o cara tava querendo te bater, o que você fez? Eu saí fora, porque um bom capoeirista não briga, né? Era isso que o nosso mestre ensinava. E eu, com a badada escola, eu vou brigar com o cara? Pois é. De jeito nenhum, eu vou pedir pra apanhar do professor, né? Vou pagar muita flexão, né? Flexão de braço. Cara. Nosso mestre, ele era bem... Era um bom mestre, era um bom, né? Mestre. Mas ele era assim, sabe o que é cara sacana? Ele costumava ficar o mês inteiro sem te fazer uma sacanagem, sem te dar uma dura, sem te pegar na roda, sem fazer nada. Ele ficava o mês inteiro. No dia que ele acordava com o ovo virado, meu amigo, não precisava fazer nada. Era sinistro, já corri muito o bairro inteiro, correndo, fazendo flexão, abdominal no meio da rua, subindo o morro dando estrelinha. Ai. Colocava a gente pra fazer 2 horas de física, cara. É. Mas era importante. Eu acho que eu não sou um gordo obeso hoje por causa disso, porque eu sou gordinho e tudo mais. Mas esse tempo que eu tive na capoeira, meu preparo físico foi muito bom. Acho que é por isso que eu sou um pouquinho forte e não sou tão gordinho hoje. Realmente, isso é verdade. Mas era muito legal. Uma coisa que uma história minha que era muito engraçada é que todo mundo conhece, quem é de Belo Horizonte vai conhecer melhor, mas tinha aqui tem a favela do Taquaril. E lógico que capoeira é um esporte praticado em comunidade, lógico. E a gente visitava muitas rodas de capoeira que tinha no Taquaril. E tinha umas meninas no Taquaril que é engraçado, né, velho? Favela, esses bairros assim mais de comunidade, tem mais carente, que tem de mulher bonita nesses lugares, é uma coisa de louco, né? Mas tem em qualquer lugar, Thiago, não é só lá não. Ah, não, mas não sei, cara, parece que a incidência é maior, não sei, é uma coisa, era assim, era o mestre falar que ia lá pra cima, pro bairro, que eu arrumava todo, emperequetava, penteava o cabelinho atrás por causa das meninas, bicho, capoeirista ele tem fama de sem vergonha mesmo. É, eu já avancei até em cima de uma mudinha, meu filho, eu não tava nem falando, eu tô lá em cima, bobeou, a gente pimba. Mas muda também a mulher, ué. Mulher muda também. Não, eu sei. Claro, com certeza. uma história bacana minha, que uma vez a gente foi fazer uma oficina na UFMG, né? Tinha um projeto da capoeira juntamente à federal. E a gente foi fazer uma apresentação na época e tal. A gente foi pra lá. E aí era a faculdade de pedagogia. E naquele calor ali, roda, aí no final da roda a gente fez um samba de roda, e todo mundo dançando, todo mundo pulando, eu peguei e avancei na mulher lá, e eu era... Você é um cachorro? Avançou, mordeu? Avancei mesmo. Deu, arranhou, o que você fez? Pô, arranhei, na verdade ela me mordeu mais do que eu ela. Vixe! Mas enfim, e aí, cara, eu lembro que, olha pra você ver como que a gente era moleque, a gente era bobo. Eu cheguei na escola, né, depois desse acontecido, olhei pros meus amigos todos assim, que eu peguei uma universitária. Aí todo mundo começou a bater palma pra mim. Na época a gente tinha o quê? 16 anos, uma coisa assim, né? E foi muito legal, porque isso influenciou até pra eu pegar uma outra menina dentro da sala. Olha só, rapaz. Nossa época de Life Ruler foi boa, né? Isso era bom. É porque a gente era Life Ruler, hoje só uma cambada de nerd, não pega nem gripe. Eu queria ir pra São Salvador, mestre, bimba, pastinha, visoria, berê, cobrinha, verde, um grande João Pinheiro. Uma história que eu não esqueço, era um dia que a gente tava lá na academia treinando uns saltos lá e tal, e aí todo mundo... dava lá aquele salto, aquelas piruetas, vup, e fazia um negócio bonitinho. Aí o Patrick cismou de fazer um golpe lá e tal. É o dia do voo do morcego? Cismei queria aprender o voo do morcego. É, pro ouvinte entender, o voo do morcego é um golpe onde você pula com os dois pés na região do peito do adversário. Como a gente não ia treinar numa pessoa, a gente treinava na parede. A gente dava o golpe na parede. E aí o Patrick cismou de dar esse golpe, cara. E ele pulou muito alto. Eu meço hoje 1,80m, 1,79m. Na época eu devia ter 1,70m e poucos. Ele pulou mais ou menos na região da minha cabeça. Na altura da minha cabeça. A questão é que ele bateu com a bunda na parede. Detalhe. A parede, antigamente, ela era a academia era um bar. Então a parede vinha a parede e mais ou menos na altura da cintura da pessoa tinha uma ripa de madeira. Ele saiu. Tinha uma ripa de madeira, entendeu? Pra aquilo que era, eu não sei. Mas essa ripa continuou na parede. O Patrick, por si só, meteu o rabo lá na parede, né? Numa altura absurda. Só que aí o que ele fez? Ele veio raspando o rabo na parede. Onde que ele foi parar? Na ripa de madeira, batendo box com as costas, com puxa, com tudo. E caiu deitando no chão. Aí já falou, ai meu Deus, nós já começamos, quebrou o ossinho do sobrecu. Ô, cara, e o pior é que eu acho que eu nunca pulei tão alto na minha vida, cara. Mas foi uma altura, foi muito alto. E o Patrick, ele tinha uma fama de osso duro tão grande que se fosse hoje em dia, qualquer pessoa caísse da altura que ele caiu, você ia ficar preocupado. Eu caí quase de cara no chão, né? Eu fui dar o voo do morcego. Só que eu vi que eu pulei antes demais da parede. Então eu tentei encolher meu pé pra mim cair em pé. Só que não deu tempo, porque o impacto foi muito antes. Por isso que eu dei uma pintada na parede e caí de cara no chão. Aí o melhor de tudo, que quando você desceu raspando na madeira lá, você não se bateu na madeira, deu aquele barulho bacana, né? Aquele catapá! Foi muito bacana. Pô, mas era muito bom, cara, porque a gente treinando nossos saltos, esses negócios assim, a gente fazia o negócio, nós esborrachava no chão, o chão era de ardose. Nossa! Dava cada estalo. Dava cada estalo, e às vezes a gente batia o ossinho do tornozelo da gente. Nossa senhora, ficava miando o resto da noite. Você tinha uma fama de osso duro tão grande que se fosse qualquer pessoa que tivesse caído da mesma altura igual você, a gente ia ficar preocupado. Pô, o cara caiu. Quando você caiu e todo mundo olhou pra você no chão, todo mundo parou e começou a cair. Eu sabia que eu tinha machucado. Ele mostrava o seu valor. Era um grande capoeira e também estivado. Uma outra história legal que a gente tem da capoeira é que muitos dos nossos ouvintes não sabem, mas nós já fizemos um filme. Olha aí. Assim que você ia tocar nesse assunto, né? Vida Louca. Pois é, o nome do nosso filme qual era, Diego? Era Vivendo uma Vida Louca, né? Isso, olha só. É homenagem àquela música do Rick Martin, clássico dos anos 2000, né? Lembrando que tirando as últimas revelações dele, gente, era homenagem só à música, tá? Nessa época ele era macho ainda. Nessa época. No clipe ele até pegava mulher. Mas então, pessoal, nós fizemos um filme, e esse filme era um resumo da nossa vida na época. Qual que era a nossa vida na época? Capoeira e mulher. Então, a história do filme, aproveitando aqui, vamos fazer um Inception no nosso podcast. Conte-nos a sinopse de Vivendo uma Vida Louca, um filme escrito por três mãos, Thiago Mendes, Diego Mendes e Patrick Murta, né? Dirigido por Thiago Mendes, Diego Mendes e Patrick Murta. E produzido por Thiago Mendes, Diego Mendes e Patrick Murta. Isso. Sinopse de Vivendo uma Vida Louca. Só antes da sinopse, também era estrelado por Patrick Murta, Thiago Mendes e Diego Mendes. Filmado por Diego Mendes, Thiago Mendes, desventando os nossos figurantes ajudavam. Olha, no geral, o filme conta a história de um adolescente que estava numa festa. Esse adolescente é o Patrick Murta, nosso amigo. E aí, no meio da festa, ali no calor, tal, ele conhece uma garota assim, assado. Rola uma confusão. E no meio dessa confusão, ele acaba conhecendo dois amigos: o Thiago Mendes e o Diego. E o Diego. Qual que era o meu nome no filme? Seu nome era Patrick, não era? Não? Era o Ellison. E qual que era o seu? Era o Thiago. Era Diego. Nós éramos originais. E aí, depois do Patrick apanhar muito nessa festa, a gente resolve ensinar pra ele a se defender. Fazemos um treino intensivo. Essa é melhor do Karate Kid, é mera coincidência. É mera coincidência. A gente ensina pra ele capoeira e chama ele pra entrar no grupo. E aí vai desenrolando, tem outras garotas, e o caramba foi muito divertido. Não, e olha pra você ver, a criatividade da gente era tão extraordinária que os caras da confusão da festa eram do nosso grupo de capoeira. Ai, ai. Mas foi uma época boa. A gente só não vai colocar esse filme no YouTube porque nós fizemos somente uma fita, né, Thiago? Não, ô Patrick, na verdade não é nem isso. É porque a gente tem medo de ficar tão famoso que a gente não consiga sair na rua, né, cara? Mas você sabe que o Thiago foi reconhecido na rua por conta desse filme, né, Diego? Conta aí, Thiago, como é que foi? Foi logo quando eu me formei, né, no segundo... Centro, na verdade, você entrou no segundo grau, olha, eu sei... grau, é, eu me formei no primeiro, no fundamental, né? Nós fizemos só uma edição do filme, né? Então a gente ficava emprestando a fita pros nossos amigos, pra todo mundo, e é até por isso que a fita sumiu, né? Que a gente emprestava, né? Essa fita já viajou Minas Gerais, pra casa de tio e tudo mais, né? Aí... Até deixar aqui pro Patrick um apelo... Quem tiver com a nossa fita, devolve! Se é que ele existe ainda, devolve, por favor! Deve ter gravado a novela por cima. Deve ter já, muito tempo. Pode ser. Mas então, enfim, deixa eu... Aí, eu emprestei a fita pra uma amigaça minha que eu tinha no primeiro grau. E ela assistiu em casa com a irmã dela, e a irmã dela estudava nesse colégio do Thiago. Quando... Aí conta como é que foi o encontro no corredor, Thiago. Não, eu tava andando pelo corredor da escola, tava conhecendo a escola, porque eu não conhecia a escola, eu era novato lá. Chegou uma menina me gritando, falando que, eu te vi na fita, no filme lá. Eu, hã? Que filme que você viu, mulher, você é doida? É, ela falou que ela me viu num filme, feito um filme caseiro e tal. E, cara, foi muito engraçado que todo mundo da escola ficou olhando pra mim, tipo assim, porra, quem é essa? O cara é artista. Aí eu fiquei, porra. E eu fiquei quadradão, mas foi muito legal. A pergunta. Pegou? Não, não peguei. Mas pegaria. Aí, tá a dica. Eu tenho contato com a irmã dela até hoje aí, quem sabe não. É, pode mandar pra ela, pegaria, hein? Eu te pegaria, mocinha. Não veio trabalhar, que hoje o negro não veio trabalhar, que hoje o negro não veio trabalhar. Enfim, nós falamos aqui um pouco sobre a capoeira, logicamente, a gente tem que explicar para o nosso ouvinte que não falamos tudo, porque a capoeira é uma questão cultural, ela é muito ampla, ela tem muitas histórias, então não dá para falar tudo, a gente tem um tempo muito curto para poder falar, a gente tentou contar um pouco do nosso dia a dia, como que era e tal, e a gente espera que o ouvinte tenha gostado. É, tem alguma consideração final, Diego? Não, foi bacana, tá tudo bom, bacaninho demais. Patrick, tem alguma consideração para fazer? Olha, a capoeira é mais do que uma dança, é um esporte muito saudável, é um esporte muito bom. Eu, particularmente, eu mudei muito depois que eu fiz a capoeira, mas eu mudei assim no sentido que eu deixei de ser tão tímido quanto eu era. Na capoeira eu fiz grandes amigos, eu posso dizer, apesar de eu já conhecer vocês dois, a nossa amizade se reforçou ainda mais por causa da capoeira, né? Eu acho que a gente pode dizer isso, porque lá era o nosso ponto de encontro, nós nos encontrávamos lá toda semana, e mais que jogar videogame, a gente sempre gostou, mas a gente se encontrava durante a semana e ia lá em casa pra gente ficar jogando capoeira. Então, é um local pra fazer bons amigos. Gostaria, eu faço questão de colocar meu filho na capoeira se ele quiser. E você que tá ouvindo, se quiser praticar um esporte, e não só um esporte, quiser conhecer um pouquinho da história do nosso país, eu recomendo que você faça capoeira sim, porque é muito bom. A capoeira ela é um ato de liberdade. Ela é como falava na música, né? Capoeira é o grito de um povo sofrido. É, então, eu sempre olhei para capoeira, eu nunca vi capoeira só meramente como um esporte, como uma atividade física. E eu sempre olhei para capoeira como um expressionismo mesmo, como arte, como cultura. Sempre procurei aprender sobre a arte em si, porque me ensinou muito. Eu falo que muito do que eu sou hoje em dia, tanto com relação à força de vontade, até a astúcia mesmo, a velocidade em pensamento, essas coisas, porque o capoeirista ele tem que pensar rápido. Então eu falo que eu devo muito à capoeira. Eu sou muito do que eu sou hoje por causa dela. Mas infelizmente, devido a vandalismos, pessoas mal preparadas e por aí vai, a capoeira acabou perdendo um pouco daquilo que ela custou a conseguir. Hoje em dia a gente pode falar que a capoeira é praticamente um esporte de nicho. O brasileiro, infelizmente, o brasileiro não dá o devido valor para aquilo que é dele. Acho que só o futebol que é o esporte dele. O futebol nem é um esporte nacional, nem foi criado no Brasil. E quando fala de arte marcial, pensa só no jiu-jitsu, no kung fu, esquece que a capoeira também é um esporte marcial tão importante, tão bom quanto. No MMA, o filho do Vitor Belfort, se não me engano, o irmão do Vitor Belfort, usa capoeira. É isso que eu ia falar. Hoje em dia, se você vai falar de arte marcial, todo mundo vai falar assim, ah, eu quero fazer uma arte marcial. Ah, MMA, tipo, nossa, é só questão de fama mesmo. E por aí vai. Então, acho que a minha consideração final é mais voltada assim. Você dê valor para aquilo que é seu também. Você pode cultuar outras coisas, gostar de outras coisas, mas pelo menos assim, olha, procure saber a história do seu país. O brasileiro está deixando a história do país muito para trás, procurando muito outras coisas. O nerd quer tanto saber sobre Star Wars e ele esquece da própria cultura, e isso influencia até na política e por aí vai. Olha o meu discurso ficando longo e por aí vai, gente. Se você quiser falar com o pessoal do Mexidão Rox, como é que faz, Diego Mendes? Pode mandar um e-mail para mexidãorocks@gmail.com. E se quiser deixar algum comentário, Patrick Murphy? Entra lá no nosso site www.mexidãorocks.com.br, acessa o post ou qualquer um post, deixa lá seu comentário pelo Facebook ou pelo sistema do site mesmo. Se quiser falar pelo Facebook, é facebook.com/mexidãorocks. Ou arroba Mexidão Rocks. Você falou arroba Mexidão Rocks aonde? No Orkut? No Twitter. Isso, menino. E se quiser falar com você, Diego Mendes, pessoalmente? Pessoalmente fica meio complicado, mas pelo né, nossos contatos de redes sociais, etc. Pode ser pelo arroba Diego T Mendes 7, ou pode ser... Mendes 7? Acho que eu falei caca. Se você não sabe seu Twitter, eu não vou não, falar. Não, eu acho que eu falei caca mesmo, velho. Nossa, embaralhei tudo aqui na minha cabeça. Tá, mas pode ser pelo facebook.com/Diego Mendes. O Twitter eu não vou passar, porque eu não tô com certeza do que eu tô falando. Se quiser entrar em contato com você, Patrick. Se quiser entrar em contato comigo, é facebook.com/Patrick Murta ou twitter.com/Patrick Murta. Se você quiser entrar em contato comigo, me convidar para uma roda de capoeira, veja bem. Isso, dá um chute na sua bunda. É um chute um rabo de arraia na sua testa. E por aí vai. Cara, uma vez eu levei um rabo de arraia na cara. Olha aí. Bicho, eu tomei um na cara e o lugar que bate, que o pé do sujeito bateu, sem brincadeira, ficou duro durante... É por isso que você tem seu rosto desse jeito. Rosto desse jeito, bonito. Enfim. Enfim, se quiser entrar em contato comigo é pelo facebook.com/ThiagoMendes ou pelo arroba Thiago T Mendes. Isso aí. T Mendes 7 aí. Então é isso, pessoal. Obrigado por nos ouvir mais uma vez. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser, falando de um anime muito cultuado pelos fãs, né, Thiago? Isso aí. Qual é? Surpresa! No próximo episódio vocês vão ficar sabendo. Só lembrando, gente, se você estiver nos ouvindo pelo iTunes, por favor, nos classifique, dê pra gente um joinha aí, pra que o nosso podcast seja ainda mais destacado, conceituado, porque a gente tá conseguindo grandes ouvintes, o feed nosso tá muito legal, galera. No mais, muito obrigado por ter nos ouvido e até a próxima. Beijo do corpo! É isso aí, gente. Valeu! E tal, são outras expressões brasileiras. Vai, que estão comigo, como se fosse minha culpa. Pera aí, Zé, rapidão. A crise, olha a crise. Que música que era essa aí, Wells? É Street Fighter. Ah, tá. Ah, vai se fuder, velho. Tava rolando crise aqui, não. Foi a parada aqui que deu pau. Tem um negócio legal. O que é o batizado na capoeira, Diego e Patrick? Amor. Pera aí, Zé. A Sara foi lá pra fora do quarto, lá quer entrar de novo. Normal, normal. Normal. Opa, eu tô dando mole. Você sabe que eu tô gravando jogando Portal, né? Caralho. Não quer dar sossego para os seus pais. Isso. Nós tínhamos lá o nosso amigo, que fazia parte do grupo, que era o Jairinho. A skill dele era os saltos aéreos, né? Ou agilidade. Qual das duas você acha? Agilidade, né? Agilidade. Mas era salto, que ele só fazia aquele AU sem a mão. Ele só fazia o AU sem a mão. O sem a mão até eu fazia. É, então não chega a ser salto, né? Era agilidade mesmo. O Douglas era elasticidade, né? Sim. Agora, e vocês, meus caros amigos? Você, Diego Mendes, qual era a sua skill? A minha era, sabe, poder apanhar. Ele era pequeno. Era difícil de acertar. Eu não sei, não consigo definir, porque eu não tinha muito salto, eu não tinha muito jogo no chão, não tinha jogo em pé. Eu acho que por não ter nada, eu era mais completo, porque eu tinha um pouquinho de cada. Era, agora vamos cantar nós três aqui? Vamos lá, toca o birimbau aí no fundo, vamos lá, hein, no três, hein, vamos lá, vamos cantar, vamos. Puxa aí, que eu tenho que lembrar, velho. Mulher pra mim. Pra mim, tem que manter a escrita. Conta, seus viados. Poeira, cebola, gostosa e bonita. Eu falei, mulher. Mulher pra mim. Ai, ai. Enfim. O nome dele era. É, daquele filme nacional, exatamente. Aquele filme conta a história dele. Tu desce então. Nossa. Desce então, ele derremenda. E o Diego tá indo ali levar a Sara, marquei. Uhum. Mulher pra mim, que manter a escrita, que jogar capoeira, ser boa, gostosa e bonita. Eu falei! Olha só.